estou de novo aqui. Teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou, deixa-me voltar ao lar. Pai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, amor voltar, pois arrependido estou, deixa-me voltar ao lar. Ai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, o teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, me dá mais uma chance. Eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes. O teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador.